andrecidismoral.com.br. Que solinho descarado é esse, papai? Chama na bota, seu menino. Atualizou de novo. Alto Silva Divulgações. LCDs. Fim de semana chegou, a putaria tá formada. Convidei a galera, vai ter farra lá em casa. O quarto tá arrumado, o espelho já tá no teto. A mulherada tá chegando e eu já tô ficando esperto. Sextou com essa de sacanagem. Aqui é farra de verdade, é farra de verdade. Sextou no kitnet do patrão. A mulherada tudo doida, vai descendo até o chão. Sextou com essa de sacanagem. Aqui é farra de verdade, é farra de verdade. Sextou no kitnet do patrão. A mulherada tudo doida, vai descendo até o chão. Chama que é sucesso. Acertei de novo, papai. Ali sucedez, tamo junto. Fim de semana chegou, a putaria tá formada. Convidei a galera, vai ter farra lá em casa. O quarto tá arrumado, o espelho já tá no teto. A mulherada tá chegando e eu já tô ficando esperto. Sextou, vai. Aqui é farra de verdade, é farra de verdade. Sextou no kitnet do patrão. A mulherada tudo doida, vai descendo até o chão. Sextou com S de sacanagem. Aqui é farra de verdade, é farra de verdade. Sextou no kitnet do patrão. A mulherada vai descendo, rebolando até o chão. Sextou com S de sacanagem. Aqui é farra de verdade, é farra de verdade. Sextou no kitnet do patrão. A mulherada tudo doida, vai descendo até o chão. Forte abraço, minha galerinha de São Paulo, que sempre tá curtindo. Carlos Araújo, chama!